ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas com a sua participação sempre pelo 991248325 ou 99204-2222. Você pode enviar a sua mensagem fazendo perguntas aqui para os nossos convidados, participando do programa, tá bom? A gente vai falar agora sobre o sexto costelão no fogo de chão, sobre o quarto leilão agropecuário e, claro, também sobre o Lar São Vicente Paulo aqui de Guaranésia, hoje presidido pelo meu amigo Elcio José Martins. Com ele também está por aqui o ex-presidente, César Petretti. Vamos começar pela ordem aqui pelo presidente, viu? Vamos fazer o inverso do ano passado. Tudo bem, Elcio? Boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Passo da Ilha. César, seja mais uma vez bem-vindo aqui ao Expresso. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. É, o ano passado era inverso mesmo, né? O César era presidente e o Elcio estava chegando, né? Isso, exatamente. Um ano depois, Elcio, o que já deu para fazer lá no Lar São Vicente? Nós estamos dando continuidade ao que os ex-presidentes fizeram. Na realidade, o trabalho não para. É a continuidade de sempre. E na realidade, a gente não está sozinho. É uma equipe, é um grupo que sempre está junto, além da maçonaria, os parceiros todos que nós temos, que a gente até aproveita para agradecer a todos. Então, é uma continuidade, não para. O Elcio, é matar um leão por dia, ser presidente de uma entidade? É mais ou menos isso? Porque as dificuldades são muitas, né? A gente vê qualquer entidade aí pelo Brasil sempre passando dificuldades. É isso? É todo dia um pepino, todo dia alguma coisa para se resolver? É o contrário. É o contrário? É o contrário. Eu tenho ido duas a três vezes no asilo direto, às vezes passa metade do dia. Você carrega as baterias, você volta energizado. Ir ao asilo hoje, para mim, é como se eu estivesse tirando todos os meus problemas, que todo mundo tem, e recarregando, e voltando são e salvo para casa. Hoje, para mim, é o meu lar, é o meu local. Então, para você, é uma terapia? Muito mais que terapia. É o prazer de estar com todos, da. Amizade que já criei com todos eles, e todos os presidentes fizeram isso. Ali não é trabalho, é o contrário, ali é local de prazer. A gente vê que o Lar São Vicente, eu até já fiz essa pergunta pro César uma vez. A gente tem a ideia, né? Do lado de fora, o Lar São Vicente é o mais rico, é mais poderoso de Guaranésia, né? Mais pomposo aqui em Guaranésia. A gente tem essa visão. Não é por isso que é tão bom ser presidente lá do Lar São Vicente? De repente, se você tivesse uma outra entidade, a relação seria outra? Ou o seu pensamento seria outro? Você, quando você fala em pompa, você fala na parte física. E a parte física que nós temos é a parte onde nos dá o retorno financeiro, que é o salão de festas. Inclusive, nós estamos agora, para o salão, já está com o salão todo forrado. Então, ali é a fonte de renda para que nós possamos atendê-los, atender os nossos assistidos da melhor maneira possível. Mas o prazer não está no salão, porque lá é apenas a sua construção, é um levantamento de tijolos e tijolos. Agora, a construção que nós fazemos, de tijolinho em tijolinho, é lá dentro do asilo. É a união de todos os assistidos, é a participação dos funcionários com os assistidos, é transformar aquele local num local de amor, local onde é seu lar, sua casa. E isso que nós estamos pretendendo fazer e estamos conseguindo. Estamos com a equipe de funcionários muito boa. Realmente ali hoje não se fala mais que é asilo. Ali isso é uma casa de... É um local onde todos participam como se tivessem suas casas com as famílias. O que os assistidos te ensinam, Elcio? Ah, tudo. A maior escola da vida é você participar juntamente com pessoas que você não espera nada deles. Porque você participar para alguém com pessoas que vão te dar retorno, aí existe um interesse. Lá não, lá é o contrário. Você está participando, trazendo alegria, amor a eles, mas recebendo muito mais. E receber de quem você não... E dar a quem você não precisa contar, o valor é muito maior. E esse realmente é o que nós temos lá. E quem são essas pessoas, Elcio? De onde vêm esses assistidos? são encaminhados, é a família que infelizmente abandona lá e deixam lá e esquecem, quem são essas pessoas? Hoje a gente está falando de quantos assistidos? Primeira pergunta. É, nós estamos hoje com limite total. Estamos 52 assistidos. 52. 52, 24 horas por dia. É, nenhum acamado, que é isso é uma das coisas maravilhosas que nós temos. É, vem da sociedade. Hoje você sabe que a correria é tão grande, as famílias não têm condições hoje de manter um idoso em casa. É, todos trabalham, né? Não tem tempo, o custo é muito alto. E o nosso lar hoje está para receber essas pessoas, né? E tomara a Deus que futuramente a gente possa não ter 52, mas 100, mais, porque ali não é hoje ali hoje não é encosto. Isso é acho que é muito bom saber. Ali hoje é um lar, é uma casa, é a minha casa, é o meu lar. Eu acho que é isso que está sendo colocado. E quem vai para lá hoje não precisa ficar preocupado que está sendo encostado, não, muito pelo contrário. É porque a gente sempre teve essa visão, né? Essa questão, né? Asilo é onde a gente encosta lá o pessoal mais velho, né, César? Sempre teve isso, né? Historicamente, né? Historicamente. Infelizmente, né? É. E isso está sendo mudado, acho que não só lá no lar, mas em todas as entidades que cuidam de idosos hoje, né? Pessoal da terceira, da melhor idade, né? Acho que essa é a ideia, não deveria pelo menos ser assim, né, Elcio? Em todo lugar, né? É, mas está mudando sim. Tá mudando, a sociedade muda, né? Tudo muda. E uma coisa muito importante que tem acontecido lá no lar, porque o espaço nosso é muito bonito, né? As crianças das escolas estão utilizando do asilo para fazer piquenique, comemorar aniversário. Às vezes tem lá 70, 80, 100 crianças. Então isso é muito bom, porque vai trazendo a eles essa mensagem, essa ideia diferente do que tinha antigamente, né? Você falou para mim aqui no começo, faz um ano que você está como presidente, né? Isso, um ano. Você deu sequência no que o trabalho, o bom trabalho que o César já estava fazendo. Mas e aí, o que você fez de diferente? O que você mudou de rumo, alguma coisa nova que você colocou lá no Lar São Vicente? Que é do Elcio, que quando terminar o mandato do Elcio, fala assim, não, isso daqui foi eu que fiz. Vai carregar com orgulho isso, Elcio? Não vejo nada diferente, apenas a continuidade do amor que já era dada, do afeto, do envolvimento pessoal e coletivo, envolvimento de todos, que isso eu estou conseguindo manter, aquilo que o César já tinha, que os outros presidentes tinham, que é trabalhar em grupo, trabalhar com todo mundo, que isso que é a continuidade, não existe nada diferente, não. A questão da maçonaria ser parte integrante da direção ali do Lar São Vicente é o que faz com que o lar sempre esteja crescendo, o Elcio? Porque é uma sequência, né? Pensamentos geralmente parecidos, né? É por isso que o lar sempre está numa crescente, apesar de todas as dificuldades financeiras. Não, você pode entender de uma maneira bem simples. Tudo que tem sucesso tem liderança. Então eu considero como sendo hoje a maçonaria, através da sua diretoria, a liderança. Mas quem faz o todo é a sociedade. São os parceiros que nós temos. E a sociedade de Guaranésia, ela é diferente. Tudo que precisa, ela participa de uma forma bem coesa mesmo. Então, é a sociedade que faz, apenas nós lideramos isso. Parabéns aí pro diretor do Lar São Vicente. Eu vou lá toda semana visitar, uma delícia. As enfermeiras cuidam de todos com muito carinho que lá vivem. Quem que mandou aqui foi a Jandira Célia, que tá sempre ligada com a gente, mandando esse abraço aqui para vocês, parabenizando. E é assim mesmo, né? A gente vê o cuidado que o pessoal, os funcionários, as enfermeiras têm com todos os assistidos lá. Se forem 52 assistidos, desses 52 assistidos, quantas famílias que vão lá visitar esses 52 assistidos aí, Elcio? Tem até uma participação bem grande, sim. Não o ideal, não ainda o que nós gostaríamos que fosse, mas tem uma quantidade grande, sim. Número de funcionários hoje, quantos? Está com 26, se não me engano. Não tenho. Mais ou menos, então, porque mais de 20. Porque nós temos os autônomos também, né? Mais uma equipe completa hoje. Então, é o seu custo disso no final do mês acontece. É alta, meu amigo. Não é baixo, não. E a gente tem que. Você pode economizar aqui, ali, mas não tem como você cortar aquilo que precisa, né? E por isso é que nós temos cada vez está melhorando mais as nossas fontes de renda. E isto devemos muito ao César, que foi o idealizador do Costelão há 6 anos atrás, né? E esse evento hoje é um dos maiores eventos que nós temos hoje no asilo. Em benefício para que nós possamos dar continuidade, né, nesse bom trabalho de atenção a todos os idosos que estão lá. César, de onde você arrancou essa ideia do Costelão? De onde começou isso, César? Antes de mais nada, emocionante, né? Ouvir o presidente falando, né? E eu acho que ele não vai poder ser mais, ele vai ser melhor que eu se ele conseguir um substituto tão bom quanto eu consegui. É muito bom ouvir, sinal que a gente conseguiu fazer o mesmo bem, né? Passando essa carga pro irmão Elcio, que entendeu, né? Que o quanto bom que é a caridade, né? Se doar, isso. Na verdade, essa festa da costela, nós tivemos aqui um dia do maçom, e o seu Nelson Castelli esteve fazendo uma costela aqui pra gente, pros maçons. E por se tratar do asilo, então foi tido uma conversa em alguns irmãos e tal, surgiu a ideia de fazer um costelão também aqui pro lar, né? E o primeiro costelão que fizemos, né? Nós fizemos aquela academia que tá na frente lá, né? Foi a primeira coisa que os funcionários me pediram. Eu tava iniciando o mandato, né? Foi o primeiro pedido que eles pediram para mim, foi uma coisa para os assistidos. Então eu já comecei a entender que o pessoal é extremamente qualificado, humano, comprometido com o primeiro pedido que eles fizeram não foram para eles, né? Não foi para eles, foram para os assistidos, né? E aí foi tendo esse sucesso, graças a Deus estamos aí na sexta edição. Temos muito a agradecer a todos os parceiros, inclusive você e toda essa empresa que sempre, né, nos ajudou nessa divulgação. Parte do sucesso também é graças a essa ajuda de vocês. E conseguimos, né, na minha gestão, e o Elcio, na gestão dele, conseguiu dar mais sequência ainda, e já havia esse trabalho de trazer as pessoas da rua, né, pessoas da população, né, para entrar dentro do lar, para conhecer um pouco mais. Eu já falei isso aí e volto a falar que é muito interessante. Eu mesmo tinha uma certa, antes de ser presidente, eu era como outra pessoa qualquer, passava na rua, não deixava de ajudar, mas não participava ativamente lá junto com os assistidos. E depois que eu entrei como presidente, eu costumo dizer que a gente nunca deixa de ser presidente. E o Elson ainda me deixou nessa incumbência do costelão, né? Então, responsabilidade é do César. Eu sou grato, né? Porque a gente, quando sai de presidente, fica um ciúme danado com o outro que fica. É tão bom, tão gostoso, né? Então a gente tem o privilégio de estar podendo ajudar nessa festa da costela. Nos 6 anos foi sempre o Sr. Nelson que está aí. Sem o Sr. Nelson a gente não consegue fazer essa festa. Pra você ter uma ideia, esse ano nós vamos fazer 1.000 quilos de costela. 1.000 quilos? E a responsabilidade de fazer uma quantidade dessa aí, a gente não tem quem faça, né? O Sr. Nelson, ele é uma pessoa maravilhosa, um grande amigo nosso, e ele faz esse tipo de costelão, no caso, é só para pai, hospital, só beneficente. Ele anda pelo Brasil fazendo esse tipo de evento. Tem um circuito, tá? E tem muita gente que vem aqui também no próximo domingo, que praticamente faz parte desse circuito. Hoje estamos tendo o circuito da queima do alho, vamos falar assim. Isso, praticamente. Então ele traz essa... A gente já teve o costelão lá no Zambinho, né? Um mês atrás, mais ou menos, né? Tivemos em Cachoeira. Teve na Pai aqui também, na Fórmula A. Enfim. E ele traz essa tradição do Rio Grande do Sul. Entendeu? Ele traz essa tradição e faz nos moldes do Rio Grande do Sul. Mesmo da mesma forma que é feito lá. Justamente. É feito aqui. Da mesma forma que é feito lá, nos moldes aqui. Inclusive, a exigência com a carne, né? São bois de confinamento, são costelas inteiras, enfim, tem todo o padrão que ele exige. Essa exigência dele. Mais importante, gratuitamente. Não cobra nada. Ele não cobra nada. Gratuitamente, gratuitamente. Não, ele não cobra nada. Pelo contrário, ele fica tão empolgado quanto nós, né? Para que dê certo a festa. Mas houve uma certa resistência no primeiro, lá atrás, César? Alguém falou assim: ah, isso aí não vai dar certo, não, César. Esse negócio lá do Rio Grande do Sul, lá, vamos mexer com isso, não. Vamos fazer um churrasco aqui. Vamos fazer uma feijoada. Teve resistência ou não? Não teve, já porque. Já foi sucesso de imediato. Não teve, porque os eventos da loja, eles nascem dentro da loja. Isso é muito bom ser explicado, né? O Elcio fez sim, encabeçou um evento muito bom, com a festa do Chopp, também, né? Então, todos os eventos que são relacionados com a loja, né, com as entidades que a loja administra, são nascidos dentro da loja. Então, as resistências que a gente possa ter no mundo profano, que a gente diz fora da maçonaria, não importa muito. O importante realmente é o apoio dos irmãos à loja. Se a loja achar que vai dar certo, nada segura. Agora, se a loja achar que não é o momento, então a gente também segura. O evento se fortalece nascendo dentro da loja maçônica. Com a ajuda de todos ali, né? A Aline, né? E todos os funcionários lá, todos os assistidos, estão ouvindo lá o programa. Então, um abraço para todos lá, né? Tem os 52 assistidos e todos os funcionários lá, né? Os mais de 20, 30, né? Quase 30 funcionários lá do Lar São Vicente de Paulo. Um grande abraço para vocês. Os ingressos estão sendo vendidos, né? Isso. Vão estar sendo vendidos até lá no dia 18, ou pelo andar? Aí você acha que no dia antes já a gente já vai encerrar as vendas? César, o que você acha, César? É bom que seja comprado antecipado, antes, sempre, né? Porque tem o pessoal também das doações que são convidados para a festa, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Então é muita gente. É. Então a gente está até aumentando a quantidade de carne, no caso, né? Para a gente fazer um almoço, atender o pessoal. E à tarde também, na hora do leilão, servir também uma remessa de costela feita na hora e tal, para o pessoal passar o dia lá com a gente, né? A intenção é, com o carinho que a gente está fazendo, é que a festa seja maravilhosa. Pontos de venda, então, lá no Lar São Vicente de Paulo, nas Casas Eluane, Loja Bangalô, na Consulte e também no Sindicato dos Produtores Rurais. A gente vai fazer um intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta. Ah, lembrando que tem show do Cativo Estrela, né? Não isso, pode faltar, isso, né? Um grande isso. Carlão, né? O Carlão também, que tá ouvindo, né? A gente lá em Guaxupé, com certeza. Um abraço, Carlão. E o Santana? Eu falo do Carlão e o Santana fica bravo. Você não lembra de mim, cara? Então, um abraço, Santana. Intervalo em comercial, a gente volta já. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Muito bem, Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o Tony Play. Tony Play já foi candidato a senador, já foi candidato ou pré-candidato, pelo menos, a presidente da FIFA, já foi candidato a deputado estadual, deputado federal, vereador em Guaxupé. E agora ele está se lançando como primeiro pré-candidato a presidente do Brasil. Daqui a pouquinho tem um bate-papo então com o Tony Play aqui no Programa Expresso. Deixa eu mais uma vez aqui falar do pessoal lá do Lar São Vicente, né? A Aline, todos os funcionários, todos os assistidos que, além de estarem ouvindo o programa, estão parabenizando vocês também, viu? Estão mandando um abraço aqui, parabenizando vocês pelo trabalho. E dá muito trabalho mesmo organizar esse tipo de evento, mesmo que seja com todo prazer, com toda alegria que vocês fazem. Dá um trabalho danado, né? O César, principalmente. Vamos deixar o Elcio agora um pouquinho de lado, porque o César tá mais à frente. Não, ele trabalha mais que eu. Né, César? Dá um trabalhão danado, né? Essa festa, a gente só consegue fazer porque tem muitos envolvidos, né? Os irmãos da maçonaria, os demolês, muitos voluntários, né? Na verdade, essa festa começa quando acaba o dia após o costelão. Na verdade, o domingo do dia 7 de junho do ano passado, vocês já começaram a pensar nessa, porque o ano passado justamente, foi dia 6, justamente. É feito um levantamento de todos os pontos positivos e algum ponto que não tenha sido tão favorável, tá? A gente anota para melhorar no próximo evento, porque um evento ele vende o próximo. Então, pelo sucesso que a gente vem trazendo, graças a Deus, a gente espera que esse evento a gente tem muito mais responsabilidade ainda, né? Então, tem que ter uma prestação de contas para os doadores, no caso, os doadores do leilão, né? Então, é mandado a carta de pedido, né? Que já foi enviada, e depois é a prestação de... Eles são convidados aí no leilão, né? O que não pode ir, todos recebem a prestação de conta. Por quanto que a prenda saiu, o arrematador, enfim. Transparência, né? Tem bastante transparência. E o ano que vem, a gente precisa estar com a porteira aberta também, né? Para pedir novamente. Então, tem dado certo, né? Mas essa festa é um controle do dia anterior. Essa semana a gente está por conta da festa. O pessoal já vai sair buscando os animais aí que foram doados. É feita uma preparação de alguns animais também para ser leiloados agora na festa, enfim. dá trabalho, com certeza, não tem como fazer uma festa desse tamanho também sem ter trabalho, mas é gratificante. Isso, a gente está falando, se no ano passado, vamos imaginar ali uma média de umas 1000 pessoas, esse ano a gente está falando aí 1300, 1400, até pelo número, você falou de 1000 quilos de costela, né? A gente tá... Então a gente já vai imaginar em torno desses 1300 pessoas por aí, né? A base da costela são 500 gramas por pessoa, tá? Então a gente está estruturado para 1400 pessoas, tá? Acomodadas, entendeu? Então é bom o pessoal comprar antes. Justamente. Comprar antes esse ingresso. Justamente. De forma antecipada. Mesmo porque a gente tem muitos ingressos também vendidos nas lojas das maçonarias circunvizinhas, né? Então vamos pedir pro pessoal aí, ó, se você se interessar em ir lá no Sexto Costelão e também participar. Claro que o pessoal vai no Sexto Costelão e depois fica lá também para curtir o leilão, porque é divertido, né, pessoal, assistir certeza, também. Com certeza. Pontos de venda, lá em São Vicente de Paulo, né, lá na Secretaria, Casa Zeluane, Loja Bangalô, Consulte Contabilidade, também no Sindicato dos Produtores Rurais aqui de Guaranés. Garanta seu ingresso, R$40, né, R$40 é o valor do ingresso, e é uma festa que já se tornou uma grande tradição aqui na nossa região. Todo mundo está convidado, mas como eu disse e repito, garanta, hoje é sábado, Casa Zeluane lá está, o pessoal está atendendo, Loja Bangalô, lá no Lar São Vicente também, pode ir lá na secretaria, né? Só com certeza. Chamar lá que o pessoal atende, agora consulta só segunda-feira, né, Nelson? Só segunda-feira. Para o pessoal ir lá e comprar na consulta também lá no Sindicato dos Produtores Rurais. Eu tô com ponto de venda também, um carro hoje lá em Guaspé na feira, e amanhã também vai ter um ponto de venda também na feira aqui. Na feira aqui em Guaranés. Isso. É importante dizer, dona Cláudio, que essa festa e todas as festas, né, que a maçonaria promove são 100% para a entidade, né? A PAE é 100% para a PAE, enfim, deixar bem claro isso. E cada um ajuda como pode. Então, um ingresso que a pessoa compra e vai lá prestigiar a festa, ela está fazendo uma doação para o Lar São Vicente. A gente agradece, né, essa doação. Está ajudando, está divertindo também, né? Curtindo o costelão, né? Com certeza. Preparado por um homem que anda pelo Brasil, tu imagina a experiência que esse homem tem, né? Com certeza. Então, quantos costelões ele já fez aí por todo o nosso Brasil. Você falou que no dia seguinte, lá do evento do quinto costelão, que foi no dia 6 de junho do ano passado, no dia 7 de junho, vocês já começam a preparar ali, vocês anotam ali, ó, isso aqui deu errado, a gente precisa melhorar, né? O que que deu errado no ano passado, que vocês já melhoraram? Não preciso nem falar o que deu errado, mas o que que vocês já melhoraram do ano passado para esse ano? Não, a gente... A parte de alimentação, que a gente pensa que tem que ser uma parte principal, porque os homens geralmente vão lá e vão ficar perto do seu Nelson, vão ficar lá no abacateiro, famoso abacateiro, para brincar com a irmã. Só que a mãe e o filho, a pessoa que, né, vai chegar e tem que ser atendido. Então, ao meio-dia, igual aconteceu ano passado, a gente vai servir esse ano, tá? As quatro ilhas que a gente teve, pelo número de pessoas que a gente teve o ano passado, atendeu bem. Tá? Foi a novidade do ano passado, inclusive. Justamente. Foi? Agora, esse ano, a gente vai aumentar o número de ilhas, justamente para não ter uma fila mais alongada. Mas vai ser explicado na hora, e o pessoal também vai ver a quantidade de costela que tem. O pessoal tem o dia inteiro para se alimentar sem problema. Mas a gente está preocupado, são com crianças e com as esposas, né, que vão lá, pessoas que têm um horário para se alimentar. E todo esse evento é feito lá no salão mesmo, ou é utilizado também a parte de fora? Não vai caber, né? Esse ano nós vamos ter mais quatro tendas para frente, para ficar bem espaçoso, tá? A parte de controle também de entrada, vai ser feito também o controle das crianças, né? Pra gente ter o número de pessoas no evento. Porque ano passado a gente tem um número aproximado de pagantes, né? De pagantes sim, mas aproximado de pessoas que entrou, não controlava as crianças. Então a gente vai ter o controle das crianças justamente pro ano que vem, a gente saber para que estrutura que a gente tem para atender esse pessoal. Se for contar crianças ali, já vai quase beirar 2000 pessoas, né? Pois é. E criança até 11 anos não paga, né? Então tem 11 anos não paga. A gente tem que ter esse controle dessas crianças também para saber, porque eles vão se alimentar. E vai ter que ter o lugar também, né, reservado para eles, só para ter controle. Elcio, e o dinheiro arrecadado já tem destino certo? Já sabe onde vai aplicar? Já tem algum pensamento passando aí por essa cabeça? Vamos aplicar em tal lugar, Elcio? Ou não? Ou vai pro dia a dia, pros gastos diários lá do lar? Direcionado, se pudesse direcionar, teria que ter 10 costelões. Primeira coisa, trocar o telhado da área masculina, isso vamos fazer de qualquer maneira, então esse dinheiro já é para isto. E nós temos, nós não tem ali 500 mil reais hoje dá. É porque é muita coisa a ser feita, né? Você falou que está sendo feita alterações lá no estação, no prédio, estação, né? Estação, nós estamos, que está acontecendo lá? O que está sendo feito? No estação nós estamos reforçando a estrutura metálica e forrando, então o estação já está todo forrado. Anteriormente a gente ia colocar PVC, mas hoje, devido à não aprovação do Corpo Bombeiro, nós passamos então para o mineral, o pó de vidro, uma placa diferente, né? Então é o que nós estamos colocando, ela é aprovada, ela é antitérmica, antiacústica, então vai melhorar bem a qualidade do salão. Vai dar tempo de colocar ou já está colocado? Já está colocando, colocando, até quinta-feira está tudo pronto já. Ó, tem gente aqui mandando abraços pra vocês. Boa tarde, Antônio Cláudio, manda um abraço aí e Deus parabéns para o tio César, pro tio Elcio, em nome do capítulo Demolei de Guaranés. Estaremos juntos em mais um ano do Costelão, ele, Velton Marino. Ah, tá mandando esse abraço. Boa tarde, Antônio Cláudio, nossos parabéns ao César, ao Elcio, dia 18 estaremos juntos, colaborando nesse evento. Quem mandou aqui foi o Marcelo Rosa Reis. Marcelo também e gosta de dar um de gaúcho lá também, né? Grande Marcelo, um abraço. Então, gente, vamos mais uma vez reafirmar, né? Sexto Costelão no Fogo de Chão acontece no dia 18 de junho, a partir das 11 horas da manhã. Começa a ser servido ao meio-dia, né, César? Pontualmente ao meio-dia, não tem atraso. E o quarto leilão agropecuário começa a partir das 14h. Pontos de venda: Lar São Vicente de Paulo, Casa Zeluane, Loja Bangalô, Consulte Contabilidade, Sindicato dos Produtores Rurais. Não sei como é que vai estar a feira, acho que a feira de Gospé já deve estar no final lá, né? Mas tinha um ponto de venda, né? Até agora há pouco não sei como é que está lá. Mas amanhã também a feira aqui de Guaranésia vai ter um ponto de venda lá para você adquirir o seu ingresso. R$40, come à vontade. De acompanhamento tem arroz, tem mandioca, vinagrete, cebola assada, tutu de feijão, um show com os meninos, né? Lá do Cativa Estrela, Carlão, Santana, toda a família Cativa Estrela marcando presente nesse grande evento. Faltou alguma coisa a gente falar? É uma coisa importante, a questão das crianças até 11 anos, não vão ter o parque, o parque do Topogã, mais acho que 2 ou 3 brinquedos, não vão ter um controle esse ano, cada criança até 11 anos vai receber um número, né, um ticket para participar dos brinquedos. Ah, legal. E só vai entrar a criança acompanhada dos pais ou responsáveis. Então, pedir para os pais, quando for ir conjunto, não separar o filho, que às vezes pode dar um probleminha, tá sozinho, tá? Então, para não ter que se abrir o portão, sabemos quando aí não vai comprometer todo o evento. Na entrada ali, então, a criança tem que estar acompanhada dos pais. Isso. Né? E até o ano passado, o próprio ingresso concorria aos R$500. Esse ano, não. Esse ano, todos têm que passar pela portaria. Esse ingresso vai ser trocado por um número. E esse número que a gente entregar na hora que vai ser utilizado para concorrer aos R$100. Legal. Parabéns, Elcio, parabéns, César. Grande evento. A cada ano que passa, traz mais e mais novidades. É o Gabriel Silvério que está mandando aqui para vocês, viu? O Elcio e o César também deixaram alguns convites aqui para o Costelão, que a gente vai sortear durante a semana, durante o Alô Bom Dia, a programação aqui da Pássaro da Ilha FM. E no próximo Expresso também a gente vai estar sorteando. Não é isso? Elcio, muito obrigado, parabéns. Lá estive lá conversando esses dias com a Rose lá no Lar São Vicente. Realmente é como o César disse, né? A gente passa ali do lado de fora, pensa numa algo triste, frio, né? Mas quando a gente entra lá dentro, a gente vê o carinho, o calor humano, né? Isso realmente mexe com a gente. Parabéns. E continue desse jeito, viu, Elcio? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Antônio Cláudio, por mais essa oportunidade. E o asilo está aberto, as portas do asilo estão abertas a todos os cidadãos grandesianos e quem gosta de participar das entidades. Os assistidos adoram quando tem visita. Então, estamos lá abertos a quem quiser fazer visita. Será um prazer para todos nós receber essas pessoas. Sempre agradeço. Boas histórias e bons papos. Com certeza, com certeza. Agradecer você e a Passa Ilha por mais essa oportunidade. E agradecer a todos os nossos parceiros, aos nossos doadores, aqueles que incansavelmente não medem esforço, como o sócio do César, o Zé de Souza. E aí, N, pessoas que sempre vestiram a camisa. E sem as pessoas a gente não consegue fazer nada. Então, muito obrigado a todos. Valeu, César. Amanhã, bombacha. Chapeuzão de gaúcho, tudo lá, é caráter ou não? Domingo que vem. Não, né? Amanhã é festa do carreiro. Amanhã é chapéu e berrante. Cada domingo de uma forma. Pois é. Vou dar uma força lá pro Zé Renato, pra turma lá na festa, muito boa também, né? Graças a Deus. Então, gostaria de agradecer também o espaço, Antônio Cláudio, e dizer a oportunidade de estar dizendo pro pessoal que a festa está sendo programada com o maior carinho, tá? E a gente recebe todo mundo com o maior carinho lá, espera todos lá com essa doação, né? O Elcio já agradeceu a todos aí, mas a cada compra de ingresso você está fazendo uma doação. E eu costumo dizer que cada caridade que você pensa em fazer, você já está devendo, né? A gente, graças a Deus, tem muita saúde, então a gente vive devendo muito. Então é a forma de agradecer, né? Ajudando a eles que dependem da gente, que não tem como pedir, então a gente sai, até exagera um pouco, né, Elcio? Pedindo demais, mas nós estamos dando oportunidade para as pessoas que querem fazer a caridade ter essa oportunidade de ajudar o Lar São Vicente de Paulo. Muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu que agradeço, César. Valeu, César. Elcio, mais uma vez, muito obrigado. Vamos fazer um intervalinho comercial e daqui a pouquinho a gente vai tentar falar com o pessoal de Santa Cruz da Prata, onde está acontecendo a queima do alho. Hoje tem queima do alho e amanhã tem encontro de carreiras. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa...